ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em Natal, 106,9. Rio Branco, 100,9. E em Fortaleza, 103,3 MHz. Rádio Senado. Olá, boa noite. Eu sou Marluce Ribeiro, na mesa de